Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia hoje traz Porquê da Voz, o disco de estreia do cantor e compositor mineiro César Lacerda. Esse disco faz parte da série Baixe Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa título do álbum Porquê da Voz, de César Lacerda. Trago todo o desejo na voz. Tá um avião que equilibra nas curvas o ar. Sou a nação, sou a voz de Luiz. Por ser cantor, sou o eco de um povo feliz. Reverberação do porquê de sentir-se feliz. Ah, essa voz quer cantar o Brasil. A série de discos que podem ser baixados pela internet é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas, e olá, ouvintes. César Lacerda, mineiro e radicado no Rio de Janeiro, lança seu primeiro álbum com 12 faixas, todas de composições próprias com algumas parcerias, e deixa seu recado. Chegou para compor o time dos novos nomes da música popular brasileira. O álbum reúne ótimos músicos, tem a produção musical e arranjos bem executados, como podemos conferir na faixa Favos de Solidão, de César Lacerda e Numa Ciro. Depois, tudo agora espero carnaval. Só depois daquele vendaval, quando a paz de um ninho relembrar aos amados. Porquê da Voz teve a produção musical de Elísio Freitas, produção executiva de Paula Elisa Garcia e foi gravado em diversos estúdios do Rio de Janeiro e na sala Sérgio Magnani, em Belo Horizonte. Foi mixado por Elísio Freitas e o próprio César Lacerda no estúdio Tirinon e foi masterizado por Bruno Giorgi no estúdio O Quarto. A banda base de gravação é César Lacerda no violão e voz, Marcelo Conte no baixo, Elísio Freita nas guitarras e Cláudio Lima na bateria. Ainda, participações especiais de Lenine, Carlos Posada, Juliana Perdigão, Sérgio Rodrigo e Marcos Suzano, que é destaque na percussão e efeitos na faixa Simone de Santarém, de César Lacerda e Luiz Gabriel Lopes. Confiram. Até parece que foi ontem. Eu vim do Paraná pra trabalhar em Santarém. À beira da C10, as brasileiras têm mercado a dar com pau. Um tempo pra fazer a vida clandestina ao sul de Portugal. A profissional passaporte permanente, dormitório, previdência social. Sempre Zabumba. Do Paraná já são algumas gerações a aquecer os corpos, corpos dos velhotes da C10. Finalizamos o programa com a canção A2, de César Lacerda, com a participação especial de Lenine. Cor, pele, desejo em amplidão, no tempo que repousa sobre o amor. Sublime em dois, complexa solidão, reflexo do esplendor. Ainda que insista em resistir, o fim, o medo. Nós dois a sós, pra sempre um coração, pra sempre até amanhã. O disco do dia hoje traz Porquê da Voz, de César Lacerda, lançada pelo próprio artista no seu site www.cesarlacerda.com. No site, o álbum pode ser comprado ou baixado ao se cadastrar no mailing do artista. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia.com. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que produzo em companhia de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.